1-0-6-4, Piotr 03, Jezer. Autorizzato, 4-0, 3-4-2. Gol 1805 reduz para 2109, número 3 na aproximação. 2109, 1805. Pelo. Peraí, qual foi a posição? É no pátio 3, não tem aqui a posição, ok? É, atenta ao balizador, o pátio vai indicar a posição. Alfa, quilo para o pátio 3, atenta ao balizador, 4062, boa. Boa. Tá 3520, tá livre de decolagem da 10, o vento é de 1,80 graus com 8 nós. Livre de decolagem da 10, tá 3520. 18,6, ciente, o azul com a 006. 3170, autorizada a renave da pista 10, desça para 2500 pés. Reporte a vida 366. Para chegada, reporte a serra vida 366, no 805. Para o TAN 3170. Confirmo para o TAN 3170, reportado Sierra 2366. Correto, desce para 2500 pés, 1014, está autorizado a RNAV da 10. 2500, 1014, reporta TAN 3170. Boa noite, 05, sem intenção RNAV também? Afirmo. Ciente para espaçamento, vou ir na presente Sierra Vitor 368, descendo ao 040. Sierra Vitor 368, 040, no 805. Decolou aos 44, chame o controle 1935, bom voo e boa noite. 1935, obrigado, boa. 3520. Azul 4006, cheque o trem, vento de 1,80 graus com 8 norte, livre pouso na 10, deslocado em 90 metros. Sente, tá trem baixado travado, passando o Sierra Vitor 372 agora. Radar, sub, mantenha 190, saída pouca. 90 na PUCA, TAN 3520. Será que para um 2004? 2004 está sendo aqui. Permanência autorizado pouso 180 com 8 nós, azul 4006. Livre pouso, azul 4006. Zero. Copy the clearance, flight level 370 to Lisbon, airport call 158. Never mind, 370. Salvador, é o Mike, Hotel Serra. Passando Serra, Victor 366, Copa Vista 3170. 3170, ciente, completo procedimento, torre 1-8-3-1-6. 1-8-6, boa noite, 3170. Voo 9805, desce para 2500 pés, ajuste 1014, na presença é Victor 366. Ainda presente 366, voo 9805 para 2500 com 1014. Upper November 873, and after that we will follow in accordance to the flight plan route. After takeoff from 10, left turn to Puka departure and Zipa transition. Transponder 5026, and departure control frequency 119.35, feedback. Copy, so we are all your clear, please on flight level 370 upper Zulu 10 till the town of Yohar, then upper November 873, flight plan route, runway and QB 10, Puka departure, Zipa transition 5026 on squawk 1935 for departure. That's correct, Portugal 158, comrades, push and start. River. Azul, patrão do 51, alta, espera, amiga, 370, com 8 nós. Oi, Salvador, boa noite, tá? 3170, vai passar a Serra 2372, baixar travado, visual. Oi, 3170, boa noite, já avistado, o vento é de 180 graus com 8 nós, tá livre pouso na 10. Livre pouso na 10, tá? 3170, confirma a operação em toda a extensão? Não, negativo, apenas 90 metros da cabeceira deslocada, o que já indicado no balizamento. Ok, apenas 90 metros iniciais, 3170. Passando Serra Vitor 366, agora 805. 2805, torre 1-9-3-1-6, 12, boa noite. 186, boa, boa noite, 05. 3520, chame o centro Recife, 2685, alterno 2545, boa noite. 2685, tô 3520, até. Fundo 805, mantém a aproximação, aguarde liberação para o pouso. É o número 2 para o pouso, o número 1 está agora a 3 milhas da cabeceira. Gente, 905. São 3170, seu solo 52, livre na próxima direita e prossiga na Alfa e Índia até o portão 02. Alfa e Índia para o 2, está 3170. Estou confirmando para azul, Alfa Índia também, portão 01. Afirmativo, Alfa Índia 01. Venta de 180 graus com 8 nós. O QNH no 014 está livre, pouso na cabeceira 10, deslocado em 90 metros. Esse é das condições autorizado, pouso na pista 1 no 0, gol 1805. Salvador é o gol 1704, Aracaju, na sua escuta. 714, já tem aqui autorizado 230 para Aracaju. Aguarde só a aeronave da companhia na curtinha pousar, após eu pago o cofre, ok? Ok, na escuta. Seu solo 54, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 0612. Alfa Juliette 612, 805. Tá, em Salvador, é o gol no 896. Para autorização 390, João Pessoa, por gentileza. 896, aguarde instante para a cópia, ok? Guarda aí. Fogo no 714, na escuta para a cópia. Oh, sim, na escuta. Fogo no 714, está autorizado para Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é o 5030, controle PL 1935, contagem. Autorizar 230 para Aracaju, conforme o plano Golf 677, curva esquerda para decolagem, e o perfil da subida vai ser Puca, transição Aracaju, 5030, transporte 1935, é o controle. 1714, colete, chama pronto para o puxo de acionamento. Até mais. Na escuta da torre. Você escuta 896. Qual o tempo estimado para o pushback, por favor? 5 minutos, eu vou no 896. Ok, gente. Agora, o 3245 4. Na escuta da torre. Prossiga, gol no 714. só a correção aqui do transponder, ok? 5036 e o nível 230. 5036, 230, sempre obrigado. Ok, chama para o chamarei. 1896 na escuta dos, da torre para qualquer. Pronto, copia 896. 1896, está autorizado para João Pessoa, no nível 390, pela Upper Whisk 58, até Recife, após direto Pessoa. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é o 5035 e o controle opera em 119.35, cotejo. Autorizado 390, João Pessoa. E é pelo ISC 58 até Recife, após direto de uma pessoa. Decola da 110, curva esquerda, saída pouca, transição a Aracaju. O transponder 5035, controle 1935, gol no 896. Correto, no 896, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamarei, 896. Boa noite, eu tenho aqui já o 350 Maceió, aceita? Muito boa noite, já. Aceito o 350, consiga. Sono 606, estou autorizado para Maceió, nível 350, aerovia Upper Whisk 58. Decolando da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é o 5034, controle 1935, contexto. Sono 606, autorizado 350, Maceió, Upper Whisk 58, decola da 190, curva à esquerda. Puca Aracaju, transponder 5034, controle 1935, bom, no 606. Correto, no 606, chame pronto para o push e acionamento. Livre, tá pronto para o push e acionamento, bom, no 606. Tá livre, push e acionamento, chame para o táxi. Ok, chamarei no 8. Hotel 606, pronto para o táxi, POB de 78, autonomia 3 horas e 20, alternado Salvador. 7 Gol no 606, táxi via Juliette, Alfa, seu ponto de espera, pista no 0, ajuste 10 no 4, mantenha-se até lá, me escuta. Ok, até o Juliette Alfa, seu ponto de espera, nosso escuta, 10 no 4, bom no 606. Boa noite, 96 para o pushback, acionamento no 7. 7 Gol 1896, observe o 737 da companhia. Está iniciando agora o táxi. Após o mesmo passar a sua retaguarda, está autorizado o reposto táxi. Ok, após passagem de aeronave. Chamarei táxi, Gol 1896. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, com meia dúzia de nós. Eu decolagem, pista 10, Gol 1906. Via Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista 10, até lá na minha frequência, o ajuste 10, 1 no 4. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, até lá na sua escuta, ajuste 10, 1 no 4. Para 9908, Chico Brasília, 273, 23, 23. Decimal 35, boa noite, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. 06, boa noite. Suba e mantenha nível 350, saída Puca. Saída Puca, Aracaju 350, boa noite 06. Tá pronto, ponto espera 1-0. Sete, colo 896, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, colo 896. Boa noite, 4 no 0 Natal. 1805, tem autorizado 370, aceita? Afirmo. Aguarde 30 segundos para a cópia. 1805. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 09 nós. Tá livre decolagem da 1-0, boa noite, 9-6. Passaria do 2254. Tem condições